crente, também existe cristão. Entre o fraco e o forte, existe a separação. Cada um tem seu espaço, assim se divide o mundo. Um é cristão verdadeiro, o outro é crente Raimundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. O cristão é consagrado, tem a vida no altar. Cada tormenta que passa, cada vez firme ele está. Mas o crente é duvidoso, ele só pensa no mundo. Sua vida é um vacilo, ele é um crente Raimundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Oh, irmão, tenha cuidado com o crente santarrão. Na igreja é um anjo, mas lá fora não é não. Ele vive misturado com as coisas deste mundo. De santo ele não tem nada, ele é um crente Raimundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. O cristão tem uma marca e de Deus é conhecido. Foi no sangue do Cordeiro onde lavou seus vestidos. Mas o crente relaxado, com o coração imundo, vai pagar um alto preço, porque é crente Raimundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Quando o crente é mentiroso, falador e fofoqueiro, vive sempre na miséria, reclamando sem dinheiro. Não consegue prosperar, tudo que faz vai pro fundo. Sua vida é um inferno, cuidado crente Raimundo. Crente Raimundo, crente Raimundo, põe um pé na igreja e o outro lá no mundo. Crente Raimundo, crente Raimundo,